Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. I'm in love with a criminal. And this type of love isn't rational. Pop Hits. Number 4. Number 3. You can be my it girl. Baby, you're the shit girl. I mean, you could be a crime. Baby, I'm a big girl. Number 2. Bobby Hicks. Number 1. It's a sky full of lighters. A sky full of lighters. As 5 melhores. Bobby Hicks. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Love through the trees, past the sky, beyond the northern light. You see my delight, reflecting in your eyes. Let me come alive. You and me, we collide. Ignite the starry fire. And you warm me up and you wait for it. Whenever, whatever, and then you wake me up and you wait for it. Whenever, whatever, I wanna go. Losing you, and another lie. Target Radio. targetw.com, referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. Target Radios. Milhões em todo o planeta ouvem e amam a maior rede internacional de rádios. Tudo na paz de Deus por aí, baby. Eu espero que a sua quinta-feira, 17 de novembro, esteja perfeita. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on your favorite station. E acompanhamos o Pop Hits da Tarde com os 5 sons mais votados no portal TargetW.com, a referência para o mundo. E na tarde, número 1 no Pop Hits, Jesse J, Domino. Posto de número 2 para Rihanna and Calvin Harris, We Found Love. No terceiro lugar, Bruno Mars, It Will Rain. Número 4, Katy Perry, The One That Got Away. E no posto de número 5, Black Eyed Peas, Whenever. E aí, baby, vamos mudar tudo pra noite? É você que manda por aqui. Vote no seu som preferido quantas vezes quiser em targetw.com. Aproveite pra se ligar em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Não é à toa que é referência para o planeta. targetw.com, com as melhores rádios em rede com a Target. Pros melhores ouvintes, tá na hora de Pop Hit do ouvinte. É o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na tarde, um grande beijo pra Ângela Vasconcelos, que é de Teresópolis, Rio de Janeiro. Ângela, que tá a fim de relembrar som de YouTube One, que já rola por aqui. À noite, Pop Hits de volta. Beijo aos milhões em todo o planeta que só acompanham Target International. Até já, baby. Bye, bye. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're the same. One love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?